difícil viver. Vou falar um pouco por onde eu andei, passei e me criei. E às vezes eu pensava comigo mesmo: será que sobreviverei? Mas é assim, passando dificuldades, alegrias, esperança nos quatro cantos da cidade. Essa é a verdade, realidade. Não acontece só comigo, é com toda a comunidade. Mas o pobre, batalhando dia a dia, sofre. Mas a mídia, colarinho branco, encobre. Olham, vê a miséria, mas ninguém se move. Começa dentro da própria casa. Treta, desavença, desgraças. Panelas vazias, crianças jogadas às traças. Esperamos uma solução. Que ninguém critique. Faça, meu irmão. Enquanto isso, o alcoolismo imperando em todos os lares, barecos, em todos os lugares. O pai embriagado olha a mulher com outra visão. Começa a quebrar tudo, móveis pelo chão. Com trabalho suado, comprou, pagou por mês. Mas com o goró na cabeça, destrói tudo de uma vez. Vejam só vocês, vejam só vocês. Dificuldade, realidade, começa na própria casa. Essa é a verdade. Dificuldade, realidade, está acabando com o povo. Veja, que maldade. É, tá difícil viver. Degolados pelo sistema. É, tá difícil viver. Estamos fazendo a nossa parte. Falta você. É, tá difícil viver. Degolados pelo sistema. É, tá difícil viver. Estamos fazendo a nossa parte. Falta você. É, tá difícil viver. O que move tudo isso, com certeza, é o dinheiro. Não pensar mais na família, só pensar em ser puteiro. O lar desmanchando, as contas atrasando. A mulher já não confia, está desmoronando. Depois de tudo isso, vem a separação. Filhos de um lado para o outro, que situação. O piá já pensa em vir avião, quer ser doce pesado, com determinação, mas o fim vai ser trágico, na boca de um oitão, paletó de madeira, com certeza é caixão. Mas a filha também quer se virar sozinha, sem oportunidade, vai rodar a bolsinha, encontrar todos aqueles que procuram diversão, não tem idade nem cor, é dinheiro na mão, sem futuro, não vai muito longe. Pode crer, na testa ninguém tá escrito, quem tá com HIV, irmão, não pague pra ver. É, falta você. Dificuldade, realidade, começa na própria casa, essa é a verdade. Dificuldade, realidade, tá acabando com o povo, veja que maldade. Degolados pelo sistema. É, tá difícil viver. Estamos fazendo a nossa parte, falta você. É, tá difícil viver. Degolados pelo sistema. É, tá difícil viver. Estamos fazendo a nossa parte, falta você. É, tá difícil viver. A mãe, em prantos, percebe tudo isso, pois fez sua parte, cumpriu seu compromisso. Para ela restou enfermidade, várias dores, pois a idade já não é a mesma, com três filhos menores. Pois o filho está drogado, amorgado, e a filha se vendendo por qualquer trocado. A mãe pensa, está tudo acabado. Seus caminhos são traçados, amargurados. Ela só confia em Deus. Seu nome seja louvado. Irmão, isso é sagrado. Criando a piazada desde pequeno, buscando comida, roupa, remédio para continuar sobrevivendo. Isso corta o coração e também fere o filho. Quero comer, ela diz. Então reze. É. Ela diz, então reze, irmão. É fogo essa frase. Mostramos o problema, mas também trazemos a solução. Veja como é fácil unir todos os irmãos. Copiar solta pipa, olhando o céu e o sol, sonhando em ser jogador de futebol, piloto de avião, ou um rapper com informação. Mas se ninguém ajudar, fica só na imaginação. Povo, confie em Deus, com fé no coração, ajudando a quem precisa, estendendo a mão. Isso com certeza é união. Família MDE é movimento de expressão. O hip hop em ação, sempre em ação. Mas essa é a nossa área que gostamos de viver. Agrícola, mano, também VSD, Iguaçu, Trindade, Autódromo, Camargo, o Acrópole, Vila do Cheiro, Marumbi, sossegado, São Judas, Invasão, Solitude. Para todos esses trechos, altos irmãos de altitude, certo? E aí, meu povo, talvez as coisas mudem. Dificuldade, realidade, começa na própria casa, essa é a verdade. Dificuldade, realidade, tá acabando com o povo. Veja que maldade, que maldade. É, tá difícil viver. Confie em Deus, Ele ama você. É, tá difícil viver. Ativistas MDR, paz, harmonia e prosseguir.